Valeira? Voz 2000, autorizado Leza. Brasil Leza. Azul 4441, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 097. Ô, Salvador 326, solicita plano 366. Então 3216, mantém inicialmente o perfil, número 2 na aproximação. 3216, sim. Sou 4441, autorizar direto e TAP. Kilo Romeu Alto, autorizado o ingresso. Esporte alinhado em ponto, cabeceira 17. Desvio à direita, proa 235, inicialmente 20 milhas. Sempre desvio, são 3895. Então 3216, autorizado a descer para 4 mil pés, permanece o ajuste. 4 mil pés, 10, confirma? 1097. 1097, está 3216. Faz solo, proa do farol, guardião 01. Guardião 01, decolada 05. Proa do farol, aguarde transferência. No aguarde transferência, guardião. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 1208 controle, 5067 no transponder. 140 graus, 079. Sempre decolagem, está para estar para frente. Torre Salvador, bom dia, 1790 da Gol, Point 090, pronto. Autorizado, sim, para pushback, pelo menos, no meu lado. Reportar a Tem 01, chama controle Salvador, 120, décima 8. 1208, chamará grato. 366, visual pode descer para 2500. Esse inicialmente até 4 mil pés, são 3216. 3216, 4 mil. Papatango Lima, Kilo X-Ray, mantém o setor oeste de Itaparica devido a aeronaves em aproximação para Salvador. Então 3745, decolado ao 07, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 3745. 2835, vão 556. Controle Salvador, guardião 0, ou não? Guardião 01, mantém o litoral sul em condições visuais, 500 pés, reporte visual com cabo. Guardião visual com local de pouso, referência ao Ferreira Costa. Guardião 01, ciente, frequência livre, coordenação. Ciente, frequência livre, grato. Controle da 3745. 3745, contato radar na decolagem. Via saída da El, submantenha nível de voo 340. Da El 340, da 3745. Controle, voa voo 962. Voo 962, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 10017. A Mari, desce para 060. Papatango Oscar Papa Golf, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 3904, procedimento RNAV da pista 10, reposta habilizada. Controle Salvador, papapapá, Charlie, Serra Romeu. Papapapá, Charlie, Serra Romeu, prossiga. Charlie, Serra Romeu, decolou de Salvador, sobrevoo inicial em Lauro de Freitas, locado 01-35 no transponder, 5 no POB, vamos com proa de Serra, Serra, Zulu, Zulu, na Ilha Itaparica. Papapapá, Charlie, Serra Romeu, visual com tráfego 11 horas, 3.5 milhas, no CEASO, Charlie 402? Negativo. Sim, seja atento ao tráfego, 11 horas, 3.1 milhas, a 1.400 pés no CEASA. Mantenha-se em condições visuais na escuta do controle. Afirmativo, na escuta do controle, manterá ficar atento ao tráfego no local. Poderia coordenar a motiva para o 3745? Guarda coordenação com você para o Recife. 132-16, reduza para 2009. Está reduzindo 132-16 para prosseguir na descida. 132-16, autorizado a descer para 2.500 pés. 2.500, 132-16. Passar para a parte de Serra Romeu, confirme para o ideal para o destino. Proa 319, 263. Cabeceira 17. Ok, observando. Ano 790, decolada 09, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 1790, decola, solicita a curva esquerda para 060 para evitar formação. Gol 1790, contato radar na decolagem, livre desvio na saída, Puca subindo para o nível de voo 370. Com desvio subindo 370, reportarei retornando a rota. Dan 32-16, reduza para 1180 nós, tráfego que o precede 5.9 milhas, com 1180 de ground speed em redução. Dan 32-16, reduzindo. Azul 5048, via chegada a mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 097. Via chegada a mar e no 097, o ajuste no 047, ao nível 077. Dan 3895, após desvios, autorizado Motiva. Ciente após desvio, mostra condições de voar da presença. 3895, obrigado. Escuta, apagou, isola azul no ano. Confirma, parte o chino. Escuta, apagou, se livra à direita. Eco Delta Fox Trot, autorizado, ingresso, aposta alinhada e pronto, cabeceira 17. 3-2-1-6, autorizado o final do procedimento RNAV da Piscina 0, reposto estabilizado, reduza para a velocidade de aproximação. Está reduzindo já, está 3-2-1-6. Azul 4441, autorizado a descer para 4 mil pés. 4.441. Dan 3895, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 3-5-1-2-2-3-5, 3-8-9-5. O gol 790, retornando a rota. Gol 1790, ciente. Estabilizando, tanto 3-2-1-6. Tanto 3-2-1-6, completo final do procedimento, permissor em Salvador, frequência 118.95. Bueno, também. Azul 4441, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, responsabilizado. Tá, 2.500 pés, estabilizado. Gol 1962, autorizado descer para 4.000 pés. 4.000, 6.9, 6.2. Azul 5048, desça para o nível de voo 050. 050, Capitão Kilo Romeu Oscar na escuta. Estou lá em Chame a Torre, em 1895, aqui em H1 no 07. Confirme pessoas a boa de autonomia. O Lima Kilo X-Ray, confirme, já coordenou com os tráficos locais? Ah, sim, bom dia. Gente. Reposte para descida, Papatango Lima, Kilo X-Ray. Lima, Kilo X-Ray. Papatango Kilo Romeu Oscar. Oscar? Diga. Descer a Mike, solicitou a seleção de tráfego para confins, nível 3-0. Gente, para confins, aguarde de cópia. Graças, poderia formar a seleção de tráfego. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Negativo contato radar com a sua aeronave, esteja atento a um Romeu 44 próximo através de Paripe a 1.000 pés, com rumo oeste. Foxtrot Lima, reporte visual com a Serra Índia com Índia. Quadro 1144, copia? Tá com a 1144. Salvador Confins, 360 autorizado, via Upers 121, após conforme, decolada 120, primeira curva à direita. Saída Arbor 1, após Elefa. 1208 controle, 5075 no transponder. Nível de voo 060, ajuste no 097. 060, 17, pode aguentar? Mantém inicialmente o perfil, número 4 na aproximação. 08, transponder 5075. Correto, é Arbor 1 após Elefa. Arbor 1, Elefa, graças a 4144. Reto, chame para pushback, acionamento. Ima aqui o X-Ray, desce em condições visuais, reporte passando 3.500. X-Ray. Capatango Lima, aqui o X-Ray, afaste para o setor oeste da ilha de Itaparica. Afirmativo, setor oeste, vamos ver. Seu nome é Fente. Eu, como apaixonado, é a Romeira, você está no cruzamento da Bahia de Todos os Santos, do Itaparica. Papá, Papá, Charlie Sierra Romeu, esteja atento a um Romeu 44, o Romeu, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, com proa S. Gente, frequência livre para coordenação, Papá, Papá, Charlie Sierra Romeu. Boa tarde. São 3604, segue via Alfa, chame S da Juliette. Alfa Juliette, o plano 3604. Chamando da Juliette? Afirmo, chame esse da Juliette. Chama lá. Serviço 366. Bono 962, após o estado, autorizado serviço 366. 962. Acho que conseguiu agora de cópia. Alasca? Romeu, pode continuar de pouso. Juno, deixa uma nota. Vai na semana 72 no mês. E tem como estimar o estimado de homens em solo? Confirme? Mais 15 minutos? 05. 5 minutos, sim. Para a mudança de frequência, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, frequência livre para coordenação. Estabilizado, azul 4441. Azul 4441, no complexo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, ligado, tá ali daqui a pouco. É bom, por. Dona 962, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, reposta autorizada. 2.500, reposta no... estabilizado, Dona 962. Papatango Lima, Papatango Kilo Romeu Oscar, esteja atento a paraquedista na ilha de Veracruz. Correção, próxima a Veracruz, em frequência livre para coordenação. Tá 32 no metro dos Anegros, tá ativando a posição 05. 05, tá 32 no metro. Então tá um gosto de bosculo, mas escuta. Emitida seria em Valença. Nós estamos aqui no nosso sistema, troca emitida na pista 97. Confirma a intenção? A gente vai coordenar com a IES, só um minuto cópia, ok? Vou coordenar essa intenção então para Valença, né? Só que é remetida. Setor, chama o controle a 40 milhas de Salvador. Romeu, Romeu, Romeu Golf para Barra Grande, só um minuto cópia, é o número 2, apenas confirmando 085, nível visual até Barra Grande. Gente, agora só um minuto cópia, 1745. Boa noite, 64, para o pushback no 07. Boa noite, 64, autorizado, chama a tarde. Boa noite, 64. Mantendo inicialmente o nome pé, Eco Delta Fox. Direto de destino, 1 no Eco Delta Fox. Voo na 962, reduza para 1809. 1809, 962. Papá? Eco Lima Oscar, prossiga. Papatango Eco Lima Oscar, mantém-se em condições visuais, mantendo o corredor Vera Cruz, ajuste no 097. Reporte iniciando sobrevoo em Candeias. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, frequência ali para coordenação. Descida, continuação da descida, o azul 5048. No 5048, após ETAP, foi servido 366, desce para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pistão, no zero, responsabilizado. Sente, após ETAP, Serra Vitor 366, descendo para 2.500, autorizado o RNAV da 10 azul 5048. Está visual, 962. Plano 962, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, muito claro. Canoa 6356, autorizado a descer para 4 mil pés. Após ETAP, foi servido 366. Posso vir após ETAP 366, mesmo. Bom, Gol 1962, 2000 para o 7372. Gol 1962, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 62. Salvador, Salvador com toque remetido em Serra Novembro da Victor Bravo, conforme a rota, plano de voo, a 1.000 pés. Decolada pistão no 7, primeira curva direita, ingresso corredor de chefe, transponder 0133, controle 120 decimal 8. Confia no TV, autonomia alternativa. Bola 0, vento 1, 50 graus, 8 nós. Livre pouso na 1 0, bola 9, 5, 1, 9, 6, 2. Bola 9, 6, 6, a bordo, 1 hora e 58, Fernando Recife, para o táxi. Gestionar, reporte plano para o táxi. 8 decimal 95, ajuste no 017 com 1. Página Índia, pacífica 010, 1895, PNH 1017. Boa noite, agora. Solo azul 4144, posição 1, pronto para o pushback, estacionamento. Entre nós, aeronave vai manter a posição, temos aeronave a término de push, já taxiando, ok? Gente, aguardando azul 4144. Salvador, azul 4441 de zona com. Azul 4441, autorizado o táxi via Alfa, táxi lento, ok? Me reporta antes da Juliette, vai aguardar a liberação do gate 08. Táxi lento via Alfa, reporta antes da Juliette, 4441. Puxa, vai estacionamento, chanel 62-13-8. Gente, chanel 62-13. Autorizado o puxa, estacionamento, reporta tanto táxi, atento a aeronave da Gol para passar a sua carro, levou em 737-300. Gente, atento a aeronave, está livre o puxa, chamará táxi 62-13. Romeu, Gol, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado Salvador, Barra Grande, nível de voo 085, inicialmente restrito a 1.000 pés. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, corredor axé, transponder, aciona 0156 e o controle em 120 decimal 8. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, correto protegimento, confirma a PLB, autonomia alternativa. Gente, o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, para assinamento e táxi, chama a torre em 1-1-1-1-1-9-5. 356, aguarde autorização. Aguarde. Azul 5048, estabilizado. Afirmo, no exato momento, 5048. Azul 5048, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, 5048, bom dia. Boa. Tonel 6356, desça para 2500, peça autorizado, final do procedimento RNAV da pista no zero, reposto autorizado. 2500, autorizado RNAV, reposto autorizado, mestre Fuia. Sete com 267, 1 minuto, cópia, Guarulhos, prepara da Euro da Morte, vai. Falou. Vou no 962, lembrou. Bono 962, táxi lento até a Juliette, onde vai manter a posição. Juliette mantém, 62. Posição. Papá, papá, Eco Lima Oscar, tá ciente da área restrita de Aratu? O número 2 na papá, mantém a posição, aguarde instruções. Centro, pode tratar o coque. Ok, agora é a coordenação com o centro. T48, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 8 nós. Autorizado, pouso pistão no zero, 5048. Bruno 864, pode entrar no zero, está pronto. Bruno 864, sente, mantém ponto de espera, pistão no zero. Tem para esperar. Papa Romeo, November, Oscar, Whisky, decola 223, no farol de Itapuã, chame o controle 120, decimal 8. No farol de Itapuã, 208, November, Oscar, Whisky. Boa, 6356, completo final do procedimento, São Vitor, Salvador, frequência 118, decimal 95. Poxa, 205 ou 65? Ele vai terminar o push para ataque. Na 6356, continue a aproximação, guarde pista no zero livre. Papatango Eco, Tango Índia, contato radar a 45 milhas noroeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais na approach através de Paripe e repasse para a descida. À direita, como número 2, chama torre em 1.98.95, ajuste de altímetro 1.097. Autorizado, táxi à direita, número 2, ajuste 1.0.17, torre 1.895, azul 4.144. Dono 2.1.9. 2.1.9.5.0.4. E mantém a escuta para a cópia. Salas 5048, livrou, bom dia. 5048, autorizada Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição 3 Romeu é a prevista, porém segue o balizador, ok? Sente, 3 Kilo Romeu, seguindo o balizador, 5043. 6213, pode ir para o seguinte. Negativo, 6213, para evitar o congestionamento ali dos gates 1 ao 4, vamos ter a posição só mais alguns minutos, enquanto o primeiro tráfego alinha na 10. Para evitar congestionamento da posição 1 ou 4, vai manter a posição, ok? Ah, posição, mantém a posição. O meu nome é Belas Police, check seu modo Charlie, não receba altitude. O meu Belas Police vai efetuar o teste, tranquilo. Papapá, Eco Lima Oscar. Eco seu transponder, negativo radar com base Alfa e Charlie. Romeu, Golf, atenta às estrelas turbulências do Airbus pousando na pista 1-0, decolagem autorizada, pista 1-7, vento 1-5, 0 graus, 8-9. Gol no 864, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Ali mantém, gol no 864. Como número 2 chama a torre, em 1-985, ajuste em 1-0-1-7. Prossegue até o ponto de espera lá, chama a torre em 1-985, 62-1-85. Gol 4441, vai observar o Airbus 310 da companhia Avianca, ultrapassar a Juliette, após o mesmo ultrapassar, ingresso parte 1, posição 08. Gente, após o Avianca ultrapassar a Juliette, autorizado ingresso parte 1, posição 08, Azul 4441. Salvador, Xenia 3, Playbro. Gente, Xenia 356, autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa da Juliette, nada meio cheio de avião, a gente pode entrar pelo pátio dos cargueiros ali? Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 7 mais. Autorizada, decolagem, vamos até agora. Oi, Azul 4144, está pronto, decolagem, então, espera, pistão 1-0. Azul 4144, autorizada alinhar e manter, pistão 1-0. Alinhar e manter, pistão 1-0, Azul 4144. São Quilo, pátio 3, onde vai reportar novamente na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, ok? Muito obrigado, pátio 3, pátio 3, pátio 3. Bom, pátio 2067. 2067 da Gol, 30 Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, Tesouro 1-0 por base, Tesouro 1-veia, POSMU, após conforme. No nível de voo 360, decolado da pista 1-0, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, transponder 5-1-2-2 e o controle 1-2-0 decimal 8. Ok, autorizo 085 direto, Siri, na 235. Papá Romeu Golf, autorizado direto Siri, inicialmente 1 no meu pé. Inicialmente 1 no meu pé, aguardando a autorização para acessar. Papá Romeu 9 VO Quiz, esteja atento a tráfego 3 horas, 5.2 milhas, rumo sul, mantendo 400 pés no Romeu 44, na proa do farol da barra. Papá Romeu Bravo Serra Serra, prossiga. Eu tenho o BR, destino agora para o Fer, Serra Juliette, Serra BR. Está com 3 a bordo, mantém acionado 0136. Papá Romeu Bravo Serra Serra, mantém o litoral sul em condições visuais, reposta para o de Itapuã, ajuste no 017. 017 vai reportar Itapuã, o Bravo Serra Serra. Salvador, bom dia, gol no 864, decolado, está mantendo a proa mais 5 milhas, tem condição de interceptar 073, a 072, devido à formação. Rumo 864, contato radar na decolagem, livre desvio, após desvio voa direto Jamo, subindo para o nível de voo 350. Ok, após desvio Jamo, Rumo 864, subindo 350. Papapapá, Eco Lima Oscar, negativo contato radar com a sua aeronave, esteja atento a um Papá 28 Alfa no farol da barra, 1 no meu pé. Estará atento, Eco Lima Oscar. Xenia 356, vai prosseguir o táxi, via pátio 3, pátio 1, posição 07. 307, obrigado, minha 356. Tem condições de voar na proa 150? Decolado aos 3-4, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208. Bom dia. Papa Romeu, Novembro, Oscar Whisky, que frequência ali para coordenação. Controle, bom dia, Azul 4144, da sua escuta. Azul 4144, contato radar na decolagem, vinha sair da Arbo 1, Elefa, submantém a nível de voo 360. Arbo 1, Elefa, 360. 10, está iniciando curva agora para o corredor achar. 7 de Salvador, um Charlie 208, a 1.000 pés, na sua posição 12 horas, 3.9 milhas. Está ciente do tráfego, vai ficar atento ao gráfico da terra. Está de volta mesmo, Charlie, para a terra. A Palma, meu bravo, Serra, Serra, ciente. Para cruzamento do aeródromo, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até já, para a terra. Romeu Bravo Serra Serra, mantém a linha do litoral, aguarde para o cruzamento do, da final da pista 28, informa um tráfego a 1.000 pés ingressando no corredor Axé. Reporte visual com tráfego, um cara. Tá, visual mesmo. Caso autoriza o cruzamento a 35. O Xaner 6213, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus, 9 nós. E o decolagem a Xaner 6213. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, firma. Autorizado o cruzamento da final da 35, aguarde para o cruzamento do eixo da pistão no zero. Afirmativo, autorizado a 35, vai aguardar para o 0028, o Bravo Serra Serra. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, tráfego superado, chama o controle 120, decimal 8. 208 até o regresso. Ok. Papapá Novembro, Romeu Novembro, confirme nível final solicitado. Ciente, suba inicialmente para nível de voo 945, acione código transponder 5013. Papapá Novembro, Romeu Novembro. Controle, Papatango Oscar, Golf Kilo, 1.000 pés, corredor Axé. Papatango Oscar, Golf Kilo, mantenha as condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. 3, decolado aos 37, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 6213. E esteja atento ao Charlie 208 no corredor até o 1.000 pés, sentido oposto. Patango Eco, Tango Índia, autorizado a descer para 1.500 pés. 1.500 pés, Eco, Tango Índia. Controle Salvador, Xaner 6213, decolado da EL. Xaner 6213, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantém nível de voo 360. Via da EL, 360, 6213. Papá Novembro, Romeu Novembro, submantém a nível final 430, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Voo 1864, chame o Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro Recife agora, 2085, 2545, 1864, boa tarde. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, sub e mantém condições visuais, nível de voo 085. Drone 6213, pode voar da EL para liberar algumas informações aqui? Autorizado da EL, o Xané 6213. Da EL 6213. Controle Salvador, Papa Tango Eco Tango Índia, 3 milhas de pistão de Paris, piloto da rotatória, Eco Índia. Eco Tango Índia, aguarde rotatória, mantenha-se a pro inicialmente por mais um minuto. Mais um negócio, Romeu Bravo, Serra Serra, mantém a linha do litoral, chama o controle Salvador 120, decima 8. 128, muito grato, Bravo Serra Serra. 1-0, repasso estabilizado. Ajuste 1-0 no acesso. Estabilizado, 2-3-500, final do UFM. Patango Oscar, Golf Kilo, confirme o tempo total de voo. Voo será de 41 horas, senhor. Patango Eco, Tango Índia, autorizado direto, Ceasa, reporte visual com campo. Ceasa, reporte visual com campo, Tango Índia. Patango Oscar, Golf Kilo, confirme, dá presente mais 41 minutos. Afirmativo, senhor. Acender até o 035. Oscar Golf Kilo, mantém inicialmente no 1000 pés, devido à aeronave em aproximação para Salvador. Paciente, aguardado, cara. Azul 41144, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 360.288, bom dia. Eu, bom dia. Cruze Salvador, Bravo Serra, Zé do campo, está aí na sua escuta. Papá Romeu, Bravo Serra, Serra, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, litoral sul, reporte 20 milhas fora. Estou corrigindo o litoral norte, vai reportar 20 milhas fora, o Bravo Serra, Serra. Correção, litoral norte. Boa tarde. Patango Oscar Golf Kilo, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para coordenação. Gente, aguarde mais um instante. Eco Tango Índia, visual com campo? Afirmo, Eco Tango Índia. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895, Eco Tango Índia, grato, até a próxima. Salvador, boa tarde, patrulha 2230, ciente da informação mais. Açaria do 2230, via chegada a mão, desce até o nível de voo 050, ajuste na 097. 050 com 10017, passaria do 2230. Salvador, Capitão Eco, Tango Índia. Capatango, Eco Tango Índia, Torre Salvador, prossiga. Capatango, Eco Tango Índia, autorizado no final do 7, aguardando autorização de pouso, ajuste o altímetro 1-0 na 7. 1-0 na 7, Eco Tango Índia. Pegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste na 0 na 7. Via 060, chegada Mari, Oceania 633. Papatango Oscar, Golf Kilo, autorizado subir para 3.500. 0 graus, 9 nós. Obrigado, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 25, 1, 22, 35, boa. Papapá, Eco Lima Oscar, visual com campo? Negativo, senhora, o Eco Lima Oscar. Um minuto para Itapuã, o Eco Lima Oscar. Sim, reposta Itapuã. Pode parar Itapuã, o Eco Lima Oscar. Tango Eco Tango Índia, pouso autorizado, pistão 97, vento 130 graus, 89. Pouso na taxa de Tango Índia. Negativo. Autorizado. 366 na proa. Controle Salvador, boa tarde, é o 3745. Então, 3745, acione a identificação, Void Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 097. 4 mil na proa de Bonf para interceptar a chegada, o 3475. Controle de Salvador, Lavô, boa 2067. Seu controle? Confirma, boa 2067, Dael, Leda, Matibá. Voo 2067, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. Via da EL, submantenha 360, voo 2067. Voo 9242, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Mônica. Controle da 3475. Controle da 3475. Então 3475, prossiga. Você está coordenando com torre e apoio de bombeiros ali, que você faz bombeiros na base de canal. Tente, então 3475. Consegue coordenar a posição que vai parar o 3475? Então 3475, aguarde coordenação com a torre. Agora. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, serviço radar encerrado, 54 milhas, sudoeste de Salvador, frequência livre para coordenação. Controle, o Papá, Papá, Eco, Limoncer, vai livrar Itapuã, tornando para Vera Cruz. Então, 3745, a torre informou, passo 3. 3475, 43, obrigado. Seu Eco Limoncer? Cifra 372, bate travado. Gol 9242, tráfego avistado. Utilizado o pouso pistão a zero, vento 120 graus, 13 nós, ajuste altímetro 10 na meia. Livre pouso, gol 9242. É 6330, DV09, emergência, faça espera na posição Mari. Gente, espera, cruza pela direita, Mari, 6330. Aparelho 2230, faça espera na posição Amã. 42 para posicionamento. Gente, azul 2740, autorizado, depois chama ataque. 2 horas, chama ataque, 2740. Então 3475, tem condições de voar o Céu Vitor 366? 0 graus, 129. Confirmando mais uma vez, livre pouso 9242. 050, gente. Salvador, bom dia, Céu 3606, para mais. Céu 3606, via chegada Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste na 066. Reduza para a velocidade mínima limpa devido à aeronave em emergência. Já tem dois tráficos fazendo espera na terminal. Tem que orientar a redução 3606, descida para 070. Então 3606, inicialmente programa espera em Mari, no nível de voo 070. Mari 070, então 3606. 475 voando 366. Então 3475, ciente, voando servidor 366, descendo para 4 mil pés. 4-6-3-4-0-7. Papá, papá, Eco Lima Oscar, mantém o litoral sul em condições visuais, reporte farol da barra. Depois dará farol, Eco Lima Oscar. Papá, Romeu Bravo, Serra Serra, 2-0 milhas, nordeste de Salvador, mantém as condições visuais, frequência ali para coordenação. Papatango Oscar Golf Kilo, ciente, frequência ali para coordenação. está confirmando com o WhatsApp, zero. Seria uma previsão? Zero, por favor. Canal 6330 inicialmente mais 10 minutos. Direita 219, 9242. Zona de voo, Azulu 44, nível de voo 320. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, da Euleda seguro, o transponder 51 no 45 e o controle no 208. Decimal 35. 251-2235, voo 207, boa. 08, o controle Azul 4442. Esse é o Azul 4442, estamos aeronaves dirigindo ao aeroporto Salvador em emergência, ok? Vai manter a posição e aguardar na escuta a nova cópia, ok? Mantenha a escuta. Solo, Salvador, boa tarde, gol 9242. Gol 9242, autorizado Alfa Juliette Pationa, posição 01. Alfa Juliette Pationa, posição 01, gol 9242. Tipo, melhor para o senhor, para a economia de combustível, autorizado manter o nível de voo no 00. Não, para nós o 00 não é muito bom, porque tem muitos topos de cômodos aqui. A gente prefere descer para o 50, que eu acho que uma chegada deve estar mais tranquila. Sim. Então, 3606, precisa 150 para espera em maré. Autorizado no 50, Sané 6336, 30. É o TAM 3606, precisa 150. TAM 3606, correção, TAM 3606, autorizado nível final 1950. 1950, Mare, TAM 3606. 6330, Astra, Sony Mare, pode manter o nível 080? Autorizado 080, Chané 6330. Mantém 080, Oscar Mario, Oscar Mario. Papá, papá, Eco Lima, Oscar, cheque seu modo charme, não recebo altitude. Já checado, Eco Lima, Oscar, modo charme negativo? Foi de Juliette na bata, né? Solo Azul 2740. 2740, prossiga. Pode confirmar via qual linha do 2740? Pátio 1, Índia, ponto para a pista no 0, chama a torre, 1895, ajuste de altímetro no 0, 16. Índia, chama a torre, 1895, no 0, 16, 2740, obrigado. Pelado, ajuste na 017. Então, 3475, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, reposta estabilizada. 2.500, reposta estabilizada, 3475. Vai aguardar a cópia ainda, o número 2, ele prepara a diálogo da morte, até muito aeronave ainda, gente, se aproximando do Salvador. E a ordem foi que vai manter a posição e aguardar a cópia, todas as aeronaves, ok? É, isso mantendo. A mesma coisa pro 2230, senhor? Passaria do 2230 após a aeronave emergência número 1 na aproximação. Ok, obrigado. Papatango Juliette, Quebec Kilo, devido à demanda de tráfego na terminal e aeronave emergência, retorne para pouso. 2740, mantém ponto de espera, pistão 0. A aeronave fazendo espera na terminal, para evitar conflitos, retorne para pouso. dia, azul 2740, no ponto de espera, dá um no zero. 2740, sempre mantém ponto de espera, devido à aeronave emergência para pouso no 1-0. Mantém a posição, azul 2740. Três, quatro, sete, cinco, confirmo. Solicita vetores para pouso na 1-0 ou tem condições com essa proa estabilizar? Tem condições de interceptar para os meus próprios, o 3475. Quem já pode estabilizar? Então, que as copas estão sendo acessadas. São aeronaves que estão caminhando para Salvador em emergência. Para manter a posição, é o guarda-cópia e é o número 4. Gente, aguardando 732. O 3475 curva da esquerda vai direcionar na final de jogo. Então 3475, ciente, a bosta prisada. Passará. Tem um espaço para é? Seguinte, para as aeronaves que estão na escuta, para a cópia, o nosso estimado para pouso da aeronave é de 3 minutos e também temos um ajuste, no caso, verificação da pista, qualquer deslize, qualquer coisa que possa acontecer, ok? E isso a gente não tem um estimado, porém o estimado para pouso da aeronave é de 3 minutos. Obrigado. Espera Mari, nível 950, controla direita, tá? 3606. No 3606, sim, hein? Pensando na final, passar travada, 3475. São 3475, complete final do procedimento, São Vitor e Salvador, frequência 118.95. Obrigado, até lá, tá bom. É bom pouso. Salvador, são 3475, pressão na final, baixar e travar. São 3475, avistar, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 129, informo apoio dos bombeiros já posicionados, ok? Para após o pouso. Ok, obrigado, vai ser 435 os bombeiros, obrigado. Paredo 2230, tem condições de fazer espera no Serra Vitor 366, aguardando liberação da pista? Afirmativo. Serra 366, aprova o paredo 2230 para fazer espera lá, aguardando liberação. Paredo 2230, correção, 368. Autorizado descer até 3 mil pés. 368, agora, descendo até 3 mil pés para fazer espera na 368, paredo 2230. Sané 6330, tem condições de fazer espera em TAP? Afirmo, 6330. Sané 6330, vou em TAP, faço espera na posição em TAP, aguardando liberação da pista. Vou em TAP, espera na 6330. Não há fogo aparente, o TAM 3475, a viatura irá prosseguir até o pátio 3 com a aeronave. Ok, obrigado. Considerando solo aos 57, prossiga para o pátio 3, seguindo as instruções. de outro tanque aqui no solo, viu vocês passarem, aparentemente não tem nada mesmo. Obrigado, amigo. Gente, só um minuto, cópia, Victorino de Juliette. Bono 227, via chegada Mari, desça até o nível de voo 160, ajuste no 0107. Bono 017, desça no via chegada Mari, Bono 227. Nova Eco Lima Oscar, frequência livre para coordenação, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Bono 255, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 080, ajuste no 0196. Via chegada Bonf, no 0196, desce para 080, Bono 255. Bono 255, reduza para a velocidade mínima, devido à pista interditada. Gente, graças. Indo 368, iniciando 9, então passaria 2230. Passaria 2230, ciente. Sim. 3605, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3605. 30, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, Pesolo 0, por base, Pesolo 16, para conforme, no nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 51140 e o controle em 120 decimal 8. Então 3605 está ciente, autorizado São Paulo, comboio nível 360. Decola no zero, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, presidão no zero por base e presidão no meio aposta. 140208. Correto, cotejamento, TAN 3605, reporta 02 para acionar. Já estamos no 02 e pronto para acionar, o 3605. Autorizado, chama táxi. Autorizado, 3605. Azul 4442, na escuta, pronto, cópia. Na escuta do controle de Salvador, estou aguardando a resposta da torre referente à vistoria da pista. 2230, Senado. Gente, vou votar no Vitorino de Juliette para acionamento táxi, chama a torre 1895 Mofu. Azul 4442 na escuta, pronto, cópia. Votando Vitorino de Juliette, livre acionar, reporte pronto para o táxi. C3 cópia, aguarda e prepara a árvore elefa. Árvore elefa, obrigado. Tá 3216 na escuta, pronto, cópia. Confia na escuta. Tá 3216, autorizado Serra Brava, Fox Trot Zulu, conforme rota, plano de voo, Zulu 19, no nível de voo 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, borda 1 após frotir. 5155, 12.